4082, reduza sua velocidade para 1709. Uniforme Alfa Lima, mantenha assim, mantendo o número, tá? Não copiei a informação, veio cortada. Gente, mantendo o número pé na linha do litoral, reporte visual para o campo. Terminal 200, confirma estabilizando. Localizadora. Terminal 200, chama a torre, número 8, decimal 95. Alvo 4282, vista para 2000 pés, visa ali a pessoa que está no zero, reporte estabilizado. 2000, alvo 4082, reduza para a velocidade de aproximação. 4082. 4082, complexo final do procedimento, chama a torre, número 8, decimal 9. Tango Alpha Fox, cruza 160, chame Recife na frequência 12545, alterna 12685. 12545, 1962, acima da estação, deixa de Amari para nível 050, que é na 1015. Mas uma bomba é aquele já do táxi, com 1962. Papa Romeu, Vitor Hotel Delta. Tem na linha do litoral, reporte no Paraná. O Vitor Hotel Delta, Vitor Hotel Delta, é autorizado, vai controlando o espaço de Iguaçu e mantém Paraná na parede de abertura. É, estou autorizado, Vitor Hotel Delta, mantém sempre. Azul 4207, passa 13-0-0-10, na Elveda. Azul 4207, passa a parada da colagem, você vai da El para 320. Dia, da El para 320, motorista após 2000, direto Veda. 2000, está autorizado o Azul 4207. Após 2000, direto Veda, graças. Passando linha de Bravo Delta, passando identificação, radar 57 milhas sudoeste de Salvador, autorizada a chegada a Mari, reporte para descida. Linha de Bravo Delta, pista para o nível 070, radar. Alfa Romeo decola para 3191. 3191, para acabar na decolagem, siga via da EL para o 340. Da EL 340. Alguma chance de curvar para o voar da EL? Até o 217, então 3191, não cruzando da EL. Da EL. Prosseguirá na opção no controle. Tango Alfa Tango, está sem posição. Tango Alfa Tango, mantém-se em condições visuais. Eu posso fazer de head. De 4076, a série da edificação, deixa de amar e para nível 060, BNH1015. A de 4076, deixa inicialmente a nível 100. Azul 4207, é utilizado o morte na prisão. Pode ficar. Prosseguir com a alfa linha. É com a Alfa Lima, você tem que sair do da Gol. São 3216, sua identificação, onde está inicialmente saindo 1010, BNH1010, né? Azul 4076, informa o tráfego 2 horas, 1,6 milhas, como norte, cruzando 080 para o nível 070, carro 402. Controle Salvador, Ponte Aguno 556, saída da EL. Foi Aguno 556, contato com a barra de colagem, suba via da EL ao nível 360. Da EL, suba via ao 360, Aguno 556. Foi Aguno 962, deixa para 2.000 pés, controlado de instrução de altitude em FAP. Em BNH1015, livre de essa coisa, que está na zero, reporte para privado. Livre de essa coisa, controle de voo 556, contando com a Irumbi Open 10. Guarde coordenação do 1956, na conta segunda, faz. Você fechou a barra, tá? Jet Bravo Delta, deixa para 3.000 pés, pegará 1905. Sofia. É, isso está operando sobre pressão ou não? A pista está com 380 metros iniciais recuada. Tá, muito obrigado. Cabo 4076, me deixa para o nível 090. Autorizado Duna, gol 1962. Três, dois, uma, meia, deixa para nível 100. Três, dois, uma, meia, copia o controle. Deixa para nível 100. Quatro, dois, zero, sete, três, cinco, consegui ver a nave que está no controle. Confirme, Tango Alfa, Tango Alfa, Tango Alfa. Vale, Alfa, Tango. Alfa Tango, cruzeiro para o setor do Guatemi, sigo tendo atrás, meio próximo ao setor, mantendo 107. Alfa Tango. Chama 3197, chama o registro, frequência 1251, alterna 1325. Chama 3197, chama o registro, 1251, 1325. 3804, ação de identificação, deixa via Mari ao nível 110, terminará 10015. Está 3-2 na meia, desça ao nível 070. Controle. Azul 407, diz que mantenha o 070. Black Bravo Delta, você deixou curva à esquerda na Polo 360, limite localizador. 3191, chama o registro agora na frequência no 251, na antena 3322. Eu estou na 3392, na 3192. Vou na linha 2, turno 1895, e tem um tráfego próximo aí do externo, abaixo do 100, e aproximação. cara passava sendo fazer no 34, mantenha altitudes aí. Vamos para altitude, cara, passando? Azul 4076, desde que mantém agora a altitude de 2 mil autorizado no final. Voo 9556, chama de exercício agora, 7025, não está no 3.2. Romeu Bispo Hotel Delta, expresso no setor 110, Romeu 44, esteja atento, mantendo a área de voo visual. Papai Romeu Bispo Hotel Delta. Sete Bravo Delta, excepcionalmente, irá ultrapassar o localizador no início da marcação agora, reparação de marcações, vou estar atento na marcação no 2-0. Poderia repetir a marcação, senhor? Eu já falei comunicação, veio para cima na marcação no 2-0 de cima. A 3804 reduza para 2-0-0 nós e esse mantém a altitude de 4 mil. 7 Bravo Delta para interceptar o localizador, curva direita para o 170. Direita 170, direita Delta. O localizador está ligado. 4076, chama a torre no meio da sinal 90. 3204, retração para sequenciamento, curva à esquerda para o 010. Que limite ao localizador. Delta para interceptar o localizador, curva à esquerda, proa 130. Por favor, 2000 direto para a Delta. Então, 3804, irá passar o localizador, aguarde o sinal para o afirma, o tráfego 2 horas, 7 milhas, como sudoeste, em Carly 402, desconhecida para 2 mil pés. Sim. Nome 1006, 272, 23, 216, Jacó. 32, 16, chame torre, número 8, décimo 9. 29532, Jacó. Jacó, Jacó, Jacó, Jacó, Jacó, Jacó, Jacó, Jacó, Jacó, Jacó, Jacó, Jacó, curva direita na proa de Serra Vitor 368, autorizado é nada, posso avisar. Autorizado 372 com 3804. Deixa para 2010 com 3804, 2510 com 3804. Jet Bravo Delta, completo de vocês, não chama a torre no 8, vai chamar o 95.

27-71, né, ação de identificação, autorizada a chegada a Mário, reporte para descida. Autorizado Mário, azul, 27-71. Ok, eu vi seu hotel Delta. Aguarde um pouco, para o cruzamento. Estamos então aí já na final do procedimento RNAVE. Irá cruzar, passar próximo ao hospital São Rafael. Após a passagem do plano, está ali o cruzamento, ok? A mandatura para a coordenação. Então, 3304, temos sinal de pessoa abaixo de tudo, tem que na aproximação, começou no 1895. 1895, 3804. Nossa 04, acendo a identificação, autorizando a chegada Mário, reporte para descida. Oi, João, nossa 04, mantenha na mesa, certo? 04, mantendo o 150, está em contato no radar. Tem conta de voz direto no rumo de Conde? Mas mantendo o 150. O coração dela está sendo em torno no 8 da final 9. Azul 2771, informa um tráfego 1h09, como Nordeste, mantendo 150, entrada 295. 71, vista para o nível 050, tem a linha agora. 1864. 1864, vai falar de via Fusca ao nível 350. Ok, subindo via Fusca 350, vou 1-2-7-7-1, já falado as restrições de altitude em parte, deixa para 2.000 pés, tem lá 1-0-1-4, vai clicar do lance 3, a pista 1-0 responsabilizada. Cancelado as restrições, descendo para 2.000-1-0-1-4, o cancelado em resto, o ativo está imediato. Foi 1864, presente, foi na próxima cor. Pensando, Maceió, 1864. Precisa triste, papá, Rodolino. Me apanado, 1-0-4-0. 4-0-0-2-7-7-1, vai precisar de alguns desvios à esquerda, tem informações mais pesadas em aproximação. Fluente após desvios, voa na proa de duna. Voa proa de duna após o ajuda 2771. Eu sou o Papa Romeu Lima, confirme mantendo o 507. Mantendo 507, reporte Marisa. chegou ao 104. Autorizado a ascensão ao 170 ao 104. Papá Romeu Lima, confirme o código acionado. Canar 6356, deixa para 3 de acesso, sem negar 1094. Eu falei que faz isso, mas eu não faço de acesso. Eu cheguei ao meu Oscar Bravo. O meu Oscar Bravo mantém aqui ele 6. Reporte. Agora. Solidariedade no Lacas, 277, Ana. A 271, no chão da torre, 18 da sala. 3, 4, 5, obrigado. Você jogou no 8, meu pai. Tá com o nível, eu vou 1-8, meu pai. Vou 1-8-6-4, chama o recurso 1-2-3-4. Falta o nome 2-3-4-8. O meu Oscar Bravo, uma tensão que está na linha do litoral, reporte de corpo. Controle Sanerinha 213. Estou na torre, 1-8, final da UC. Controle Sanerinha 213, boa tarde. A Sanerinha 213, contato com a barra da colagem, escuta via da EL, 360. 360, via da EL, pode valida? Após 2010, Lita, o sinal 6213. Após 2010, 6356, terça para 2.000 pés, autorizado ele, a 7.8 da pista, mas agora o reporte está avisado. Romeu Lima, confirma a posição. Prossiga, Mike Juliette, Romeu. 5 Rio Tango, confirme mantendo 510. Em condições visuais, como tráfego na proximidade de Paris a 510. Lima, chame a torre 118 da Sala. Sala 6356, completo o procedimento, chame a torre 118 da Sala. Siga mais de leite, amor. Solicita sobrevoo na proximidade da cabeceira 197. Papá, mais de leite, amor. Chame a torre, a polícia da casa. Eu não vou expressar mais. Essa 04, confirme a matrícula. Essa 04, na Janer 6254, contato radar na decolagem, segue a da EL 360. Segue a da EL 360, Janer 6213, chame Recife, frequência 1251, no alternar 1332. Recife 1332, 5, 6213.